sable, pas un sable. Era el día 23, ese domingo. Demos pela primeira vez beijo amigo. Tinhas no cabelo preto a flor da mocidade, e a cor que há nas palavras usadas na cidade. Trazias nos teus olhos essa luz com que se pinta a madrugada, e a voz das aves ficou calada. Trazias nos teus olhos essa luz com que se pinta a madrugada, e a voz das aves ficou calada. Faz um ano que te dei um beijo amigo, porque a vida tem seus quês difíceis de supor. Hoje os beijos que trocamos são dados por amor. Trazias os teus olhos essa luz com que se pinta a madrugada, e a voz das aves ficou calada. Trazias os teus olhos essa luz com que se pinta a madrugada, e a voz das aves ficou calada. Castelo Branco, mirando o sino da serra, ai, mirando o sino da serra. Ai, quem nasceu lá para Castelo Branco, não é feliz noutra terra, ai, mirando o sino da serra. Eu nasci na terra, sou homem pequeno, sou como o grande, bem rijo e moreno. Coração da serra, não uma má cidade, só na sua terra se senta à vontade. Meu bem, quem me dera nos altos montes andar ao sol todo dia, ai, cantar como a cordilha, beber água fresca lá pelas fontes, cantar como a cordilha, ai, andar ao sol todo dia. Eu nasci na reina, sou homem pequeno, sou como o grande, bem rijo e moreno. Coração da serra, não é má cidade, sou da sua terra, se senta à vontade.

102 Antena. Está um dia lindo, é princípio de novembro. Está um dia lindo, é princípio de novembro. Estou de regresso a casa, recordando-me este setembro. Estou de regresso a casa, recordando-me este setembro. Recordando-me este setembro, mês em que eu assentei braço. Recordando-me este setembro, mês em que eu assentei braço. Hoje é 7 de novembro, acabou a minha desgraça. Hoje é 7 de novembro, acabou a minha desgraça. Já passaram 14 meses, tudo foi tão de repente. Já passaram 14 meses, tudo foi tão de repente. Nem me lembro das horas más, só me lembro de andar contente. Nem me lembro das horas más, só me lembro de andar contente. Todo este tempo passou, e às vezes começo a pensar. Todo este tempo passou, e às vezes começo a pensar em todos os meus amigos que deixei por lá ficar. Em todos os meus amigos que deixei por lá ficar. Amigos da Madeira, dos Açores até Pinhel. Aos amigos da Madeira, dos Açores até Pinhel. Aqui vai um grande abraço do vosso amigo Daniel. Aqui vai um grande abraço do vosso amigo Daniel. A vida tornou-se numa cantiga, a vida de militar tornou-se numa cantiga. Já nem me queixo de nada, deu-me experiência para toda a vida. Já nem me queixo de nada, deu-me experiência para toda a vida. A vida de militar tornou-se numa cantiga. Já nem me queixo de nada, deu-me experiência para toda a vida. Já nem me queixo de nada, deu-me experiência para toda a vida. Yeah.

especial. Mas se o amor está tudo a de verdade e a felicidade chega para ficar. Tudo que eu sonhei, seu amor me dá, fica mais comigo quando estou contigo. O amor está. Muito obrigado, amor, por mim. Tinha

de amor. A nossa cama está tão fria com a falta do teu calor. Quero que esta noite, para que a carinha, sentir o teu corpo, teu jeito de amar. Quero que esta noite, para que a carinha, sentir o teu corpo, teu jeito de amar. Constantemente o mundo todo inteirinho.